E deixa eu beber, deixa eu chorar, pra me mandar baixar o som de que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda ainda estar aqui. Deixa eu beber, deixa eu chorar, pra me mandar baixar o som de que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda ainda estar aqui. Você devia era me aplaudir. Ele vai. Você acha que eu tô falando alto? Você precisa ele gritar dentro de mim. Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Eu tô roubando, matando, ligando pra minha ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Deixa eu beber, deixa eu chorar, que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda. E deixa eu beber, deixa eu chorar, pra me mandar baixar o som de que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda ainda estar aqui. Você devia era me aplaudir. Matando, ligando pra minha ex, mas tô compartilhando água com vocês. Deixa eu beber, deixa eu chorar, pra me mandar baixar o som de que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda. E deixa eu beber, deixa eu chorar, pra me mandar baixar o som de que sofrer. Isso é muito foda ainda estar aqui. Você devia era me aplaudir. Me aplaudir.